Mete ficha. E a gente já pode começar. Isso, coelhinha. Primeira. On a downtown street. DJ Rebelde. Motorbike ride in the midday heat. Bora pra cima, bora compartilhar tudo, vem comigo! Dust that hung from the desert skies. Run though we'd run, it still burned our eyes. O maestro da saudade. Oh yes, we may walk on the wild, wild side of life. Começando com o Pedrão, Pedrão, Pedrão. And our movements traced by a stranger close by your side. Chega junto e compartilha. In shadows of a promise, you can take my hand. Show me a way to rebelde, o maestro. So if you think you know how to love me, and you think you know what I do, chega e compartilha. And if you really, really want me to stay, you got to leave the way. O maestro da saudade. If you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. DJ Rebelde! Reckless night in a nameless town. Meu amigo Gessé Redrô! Recém-chegada do Distrito Federal, não é industrial não. Federal! Homem que veio lá de Brasil! A beach that wept with deserted waves. That's where we slept, knowing we'd be safe. Now you may think you can walk on the wild, wild side with me. But there's a lot I can learn. And a lot that I've yet to see. Know you've got my life lying in your hands. It's up to you to make me understand. Chega e compartilha tudo! So if you think you know how to love me. Sabe pra galera lá de Guaraci. Essa é a versão original do Cruzeirão. Alô, Tito do Brasil! You got to lead the way. Fala, Jamile! Vai dos filmes da Jamile! Chega com a gente! DJ Rebelde! Yes, if you think you know how to love me, and you think you know what I need. DJ Rebelde! Vai curtindo. Você que tá aí na sua casa, vai compartilhando comigo. Live das melhores. Meu amigo Marajó, velho, os tempos do Vermelhão. Vai comigo, valeu Marajó. Abração do Rebelde. Vai. You know I need your love. You've got that hold over me. Dali Rebelde. As long as I've got your love, you know that I'll never leave. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind. It's been you, woman, right down the line. Know how much I lean on you, only you. Já abraçar carinhosa as minhas velhas da saudade. A Sueli, a Flaviana, a Galega, a Cristina. Minha amiga Danusa, a Gil, a Glaucia, a Jo, a Xana, a Jo, Joelma, Kelly, Lene, Ju, a Mara. Também com a gente, a Márcia, a Mari, Patrícia, Rosângela e a Sué. Fala, Gustavo das Marquentes! Yeah, this is my way of telling you that everything. so much more, cause you believed in me. Presidente Marconge também, do Justiceiro da Saudade. Alô, Marconge! Something better inside of me. Segura, DJ Rebelde! Os Justiceiros da Saudade, curtindo o maestro. It was you, woman. E já Gustavo aqui do meu lado, já se preparando pra entrar em cena. Também por aqui o DJ Charinho, também no segundo DJ de Selma Serrão, vou lá que hoje tá recheado. Bora, Coelhinho! DJ Rebelde! Amiga Erika já compartilhando, obrigado Erika. Kiki do Ferro na área, olha Kiki. Telling you everything I could never say before. Chega e compartilha aí. Bora, Amélia. Yeah, this is my way of telling you that every day I'm loving you so much more. If I should doubt myself, if I'm losing ground, I won't turn to someone else. They'd only let me down. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind. Chegue com batida. It's been you, woman, right down the line. DJ Rebelde. Maestro, o maestro da saudade. Chega aí! What's that playing on the radio? Why do I start swaying too? Bora compartilhando aí! I have never heard that song before, but if I don't hear it anymore, it's too familiar to me, sends a thrill right. Deixa eu abraçar, meu grande amigo Vaguinho, a Eliana e a Pena com a gente, olha o Vaguinho! Curtindo a live das melhores. Bora pra cima. It's never the same, a melody that's calling your name. Bora, DJ Fábio. Please come back to me. Vem dos manos da saudade comigo, valeu. Please return. Cadê o Mauro aí? Don't play again, or make them play. Chega aí. The music I wanna hear is one. Vem dos manos da saudade comigo. Sigo em saudade, oh, sigo em. I'll be waiting by the radio. You'll come back to me someday. Marcelo Marquinhos do Guamá. Meu amigo Jean, também com a gente. Obrigado, Jean. Chitara da humildade, Chitara. Olha, Chitara. Meu amigo Denis Araújo já compartilhando. Alô, Yara Silva! A Chile da DF, da equipe da DF. E da Dama dos Cavaleiros. Alô, Chile! O Jay Ítalo. Lá de Castanha. Já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da live saudade. Live da Janori! Fala, o conto de fada. E um capiteiro, sozinho sem nada. E o rebelde, Moisés? Também sem dinheiro. Faz um pix aí. Amava a princesa. Bora, Gessé Redro! Fazenda da terra. Homem que veio do Distrito Federal. As minhas certezas. Bora pra cima! E nada era pra... DJ Rebelde. Grande amigo Barreda da Bia Dilma. Os nossas damas e os cavaleiros, obrigado a vocês. Amiga Janiele, da Amiga Gente Gonçalves. Amiga Janiele, compartilha aí! Mas um dia ela passou, e nada a saber. Quando vi um novo amor. Oh, eu... Aí se o rebelde não fosse DJ, o que era? Aí se eu fosse um carpinteiro. E você precisa. Dona Lene lá de Margarena, prepara tudo, dia 1º de agosto. E a volta do Rebelde do Silvinho. E lá no Baleiro BH. Eu sem dinheiro. Vai! Daqui a pouco tem bom que vem ao vivo no quintal DJ do MB. Rebelde! Rebelde, isso é pra... Chega em Gubagina! Bora, Moquibel, ao vivo! Bora, Moisés Coelho da produção! DJ Rebelde! Sei, DJ Gleidon! Tudo parecia, mas não era um sonho. Era real, tudo era real. Tu tocou teus lábios, gira o mundo. Se parece tudo sobrenatural. Você existe. Meus nossos inocentes do Retrô já na área. Vamos juntos. Que jamais vai esquecer. Você existe. Cadê o Aceizão? Tem que ir lá no líder. O coração vai ser só seu. Vai! Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Alô, Juninho! Minha linda bela. Já faz. Minha amiga Jamile, dos mimos da Jamile, com a gente, obrigado, Jamile! Chega aí! Minha linda. Fábio CDs, o top. DJ Rebelde! Eu sei que você vai. Quis me fazer chorar. Sua felicidade está em outro lugar. Eu sei que você Live das melhores. Era demais. Dizer que você vai. Amigo Gil, aliás, obrigado Gil. Olha o Marquinho Retrô na área. Não consegue entender. Ele grita seu nome. A Renazinho divulga sonhos, divulga tudo. Ele chama seu nome. De noite, de dia. Bate descompassado. Numa arritmia. Esse é Moquibel. Que leva ao vivo. Vai pra cima, vai! Live das melhores! Rebelde! Para Maurício, para o sex! E o Vales H3! Rebelde! Fábio CDs, o top dos paribões. E a gente vai detonando na live das melhores! Esse... E aí, DJ Rebelde. Tá gostando de ser a outra. Que coisa, hein? Tava achando que me fez de trouxa. Tá pensando? Tocou o certo pelo duvidoso. Eu era princesa agora. Tá sendo feita de palhaça. E pedia. As manhosas da saudade. Olha, as melhores da saudade. Elas chegaram com tudo. Chegando e compartilhando do amiga Rosângela. Chegando também no horário errou. Três sozinho. Vai. E é sozinha. Fala, Aline, poderosa! Olha a G-Top aí, cachorro. Eu dei uma chance. A G-Top! Diz aí como é que é comemorar o dia 13 de junho. Uma! Tirar uma foto e não poder postar. Sonhar e não poder subir no altar. Vai, Renanzinho! Minha palma não vai se estressar. Amiga Ciane Batista, obrigado, Ciane. São vocês, vai! DJ Rogério. E aí? O arrocha pra galera, vai. Tava só da três ao vivo. Os inocentes do Redro já na área. Guilherme ao vivo, já na live das melhores. Que amor existia, já sabia, já queria, desejava. Sonhava. Amigo Jean lá em Ponta de Pedras, um dia, lá do Marajó, valeu. O amor como você clama todo dia, ter a sua companhia, outra metade. Saudade junta com a solidão, troca por essa paixão. Eu só não queria agonia de estar. Madrugada fria, só pra te esperar. Noite de dia, essa vida. Alô, Moisés Coelho. Se você pudesse, um dia serei. Chegando meu parceiro Alex Bolinho aí. Chega aí, Moisés. Depois que o destino, bora, Mauro e Sax. Foi amor, pra mim foi amor. E a galera cantando. DJ Rebelde. E o meu coração, quando te viu, se apaixonou. Eu te amei, me entreguei demais. Não mereço desta saudade. Aqui é tudo ao vivo, bom que vem. Live das melhores! Elas chegaram. As originais. As melhores da saudade. Elas chegaram. As originais. As melhores da saudade. Agora sim. Estão fechada com Príncipe Negro Retrô. É, você acha que foi que houve, mano? Me abandona, Moisés, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não passa na frente da cama. Uma tarde tão linda de sol, ele me apareceu. Já passaram na frente, já bateram foto na frente da cama. Este sumirá tão profundo. Já deram bicuda na cama. Já sofreu suas manitas pequenas e frias. Isso vosso Deus sabe. E aí, Marcia Midi? E falou de sua infância com lágrimas. Nunca teve um amor. Nunca teve amor. Me sentiu calor. Penso ser. Já já deu um jovem aí. Nem sequer. DJ Gustavo. A palavra carinho sumida. DJ que tá representando a frente do Tupinambá. Sinceramente, chorei de tristeza. Aí, Gisela. Apareceu até a nossa live aqui agora. Forças que a vida oferece, que eu não padece, sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo olvidar. Ele disse adiós e se foi, nisso não veio se decidir. De onde ela vindo, aonde ele está? De onde ele vindo, aonde ele está? Alô, Gustavo das Vargantes! Você decide. Um dos maiores divulgadores também. Está aqui com a gente, abração carinhoso do Rebelde. Rato da Pedreira. errado. Parou no bueiro aqui da perimetral. Nunca tuve um amor, nem senti o calor em você. Sentiu o cheiro, hein? Pelo faro. Nem sequer escutou a palavra carinho. Sonido não existiu. Bora, Cristina! Sinceramente, chorei de tristeza ao ver tantas coisas que na vida oferece que eu não padece. Ainda hoje de Rebelde sem querer lá na Radional 2 tudo que eu vi bingo beneficente não consigo olvidar. E claro, se é pra ajudar nós temos que estar lá, né, mano? A Deus e se... Sabe quem ajuda, Deus abençoa sempre. Isso né? Não deu de eu ser desse. Nós vamos bolar daqui a pouquinho lá na Radional 2, onde tudo começou, o show do Baé. De onde ele a vindo, a donde ele a vai. E depois tem quadra da prefeita. Você desce. Depois tem quadra da prefeita. DJ Rebelde. Lá no fundo. Lá no fundo do quintal. Na sombra do laranjal, me sento 0-0 pra recordar. Dá pra te trazer assim, tio. Ou seja, onde tá a felicidade? Já tá uma cara que já caiu. Me dei a saudade pra comigo conversar. Só amanhã, Moisés, só amanhã. Sua ausência tão antiga. Aí, Marquinho! Sua imagem. Tô uma conta aí, Marquinho. Amante, amiga. Subi direito aí. O que a gente falou? DJ Rebelde. Você foi tema da. 0-0. Você foi realidade. E partiu e não voltou. Alô, minhas melhores da saudade! Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Pra dizer que seu adeus. Meu parceiro de Jejarinho, dá-me por aqui. Os momentos. Já já vai comandar as emoções. Vivo, vivo. Bora, meus inocentes! Aí, Brunão! Só que ele ia sair do líder agora. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus. Vivo vida sem viver. Os inocentes do retrô, eles chegaram pra somar aqui na Legião Retrô. Rebelde. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante amiga, foi do que a gente falou. Acha graça não que eu tô vendo. Você foi tentado. Tá de máscara, mas eu tô vendo, tá achando graça na minha cara. Você foi realidade. Que parte. Ai, mas tá ficando roxo. Vai! Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento. Olha, galera, só me convida em cima da hora. Até onde está você? Não vale. Pra dizer que seu adeus. Aí, Gimilson Tobi! Meus. Você é a patroa Mari com a gente! Eita, agora sim! Agora foi! Parou o grandalhão agora! Pra dizer que seu adeus. Vive nos momentos. DJ Rebelde. Uma cigana certa vez. Confirmado dia 12 de setembro, o aniversário do nosso grandalhão presidente Marconde, do Justiceiro da Salina, que vai ser Marconde. Mas bem baixinho, que o destino pra mim reservou. Ela vai definir o local ainda, né? Ela me disse que existia um. Eita, direito de autorar. Na minha vida. Que me amava loucamente, minha estrada seria florida. E a cigana? Cigana, somente verdade, para mim você falou. Na realidade existe na minha vida. Bora, Jari. Esse amor. Gente, bora, né? Cigana, não vou esquecer. Já estamos de volta? Que um dia leu minha mão e conseguiu adivinhar quem era dono do coração. Acabamos de voltar, nós depois reclamamos do Plim Plim. Já estamos de volta. De verdade. Na paz da Ritmos do Pará. A live das melhores. Na realidade existe na minha vida esse amor. Então compartilha, vem. Cigana, não vou esquecer. Vem comigo. Que um dia leu minha mão e conseguiu adivinhar quem era a dona do meu coração. Quem era a dona do meu coração. O maestro da saudade. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Sei que mais nada represento pra você. Compartilha aí! Tanto faz que eu vi. Ei, você aí, compartilha! Aí na paz da gente, vamos parar! Live das melhores! E você me mande embora, eu me tiro. DJ Rebelde. Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Que foi que houve pra você mudar assim? O maestro da saudade chegou, DJ Rebelde. Oh, querida, eu juro que demais ninguém cedeu. Chegue com partida aí! Meu coração eu dei só a você. Oi. Meu amor. O maestro chegou. Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor. Pois sem você a minha vida não vai ser. Rebelde! Mais vai tocando a saudade só na categoria. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. E aí, Jessé Redrô! É pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Que fica quieto, né, gente? Só me resta. Ah, rapaz, eu queria agradecer ao meu amigo Jessé Redrô pelo presente que deu pro Rebelde. Um boné do Pequeno Gostoso, bordado, personalizado. E brevemente vamos fazer muitos destaques. A galera tá pedindo, a galera tá querendo os bonés do Pequeno Gostoso. E já já te vamos aprontar pra todo mundo, tá beleza? E camisas também. DJ Rebelde. O sol já vai sumindo. Sem calor, o sol já foi. O mar vai refletindo. Bora ver a chuva, hein? Sua cor. Pode, já viu. E eu sozinho vou. Você se foi, né? Vai tocando na rua, se lasca, né? E se alguém. Pelo amor de Deus. Fui eu por perder. Já já deu meu jovem da saudade. DJ Gustavo. O dia terminando me relembrou o dia em que cantando você chegou. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. 5 minutos. DJ Rebelde. nada mudou para mim. Corre, Moisés, corre. Não há razão pra chorar o que passou. Obrigado, gente, deixa aqui agradecer. Quero lembrar as minhas melhores da saudade, as originais. Tão triste. Agradecer a minha amiga Suélia Galega. Para amar. Todas as meninas aí. A Flaviana, a Cristina, a Danusa, a Gil, a Gláucia, a Jana, a Jo, a Joelma. Pra você sempre foi pouco demais. A Kelly, a Lene. Você tentou. A Lu, a Mara, a Márcia Pinheiro, Márcia Mendes. A Mari, a Patrícia, Rosângela e a Suelen. Obrigado, minhas melhores. Querem você mais amor de verdade. De coração, um beijão carinhoso do Rebelde. A vida tem coisas estranhas. Rebelde. E a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Olha o Quati, só roendo, né? Roendo nada hoje, né, Quati? 0-0, mano. Quati, daqui a pouquinho vamos lá na portinha, Quati. Bora, Dicel, bora, Cleito. Bora lá na porta da Cíntia. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém. Obrigado, minha melhores. Meu amor, vem. Eu quero você. Vou lançar mais uma. Nossa, e vou passar pro Jovem da Saudade. Obrigado, Moisés Coelho. É a live das melhores. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. É saudade de você, amor. É saudade de você. Amigo Gestor Correia, também com a gente. Érica Paixão. É saudade. Aí, Gestor. Você, amor. Só falta tu, Gestor. É saudade. Saudade de você com aquele açaí. E aquela farinha. Meu parceiro, o galo do DVD. Não vem machucar. O coração já quer parar. E você, tão longe. É saudade. Amigo Alcinete Cunha, também com a gente, valeu, Alcinete. Renanzinho. Saudade de você. Pra cima, jovem. É saudade de você, amor. É saudade de você. Amiga Patrícia Abreu, também com a gente, obrigado, Patrícia. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está, eu chorei. Listagem dos aprovados. Estou chorando. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer. Vai chegar e compartilhar aqui agora. Vem o meu parceiro DJ Gustavo, Jovem da Saudade. A Medevija na live das melhores. De saudade de você. Ei, Gestor. Amor, só foda o meu açaí, Gestor. De saudade de você. Tá solto ontem. De saudade de você. Amor. Amigo Gessé do Retrô. De saudade. Amigo Gessé do Retrô, ele chegou. Te segura que é muito shopping. DJ Sidney, nós de Margarina, olha o Sidney. Para José Eduardo. obrigado, tamo junto, José. Tentei te encontrar, mas não sei. É, agora tu compartilhou, né? Por você está, eu chorei. Por você estou chorando. Só ganhando. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer. Por você. Valeu, Coelhinho, valeu. Saudade. Jamile dos vivos da Jamile. Amor, de saudade de você. De saudade de você. Amor, de saudade de você. Elas chegaram, as originais, as melhores da saudade, agora sim, estão fechadas com Príncipe Negro Retrô.